sem som no coração quebrado. Nesse desatino, afogando as mágoas, tonto e machucado. Sem ele é costume eu chorar de tristeza e morrer de saudade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acolo a cidade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acolo a cidade. Vou dormir na rua, não quero ir pra casa. Hoje faz um ano que eu sofro e choro e que ela bateu asas. Vou beber de novo, tô pensando nela. Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela. Chorar de tristeza e morrer de saudade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acolo a cidade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acolo a cidade. Vou dormir na rua, não quero ir pra casa. Chore que ela bateu asas. Vou beber de novo, tô pensando nela. Se eu não me esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela. Eu sei que vou morrer de amor por ela, de amor.